gigantesco salto na conquista da saúde espiritual. Então, nós iremos iniciar agora o tema da noite de hoje, rogando a Jesus, o Mestre inesquecível de nossos corações, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos deixe a sua paz e a alegria de viver, como Ele tão bem exemplificou aqui na Terra. A depressão, meus amigos, não é uma doença moderna. Ao contrário, ela sempre existiu em toda a antiguidade. Nós vamos ver no diálogo entre Arjuna e Krishna no Bhagavad Gita, a canção sublime do hinduísmo, um livro muito antigo, episódios de melancolia vivenciados por Arjuna. Vamos ver na Bíblia Jó padecendo de uma severa melancolia por conta das provas acerbas por que teve que passar. Vamos ver o rei Saul recolhendo-se em profundas depressões, tendo que ser socorrido por Davi, que cantava para alegrar-lhe o espírito. Vamos ver Aristóteles narrando que costumeiramente Sócrates e Platão recolhiam-se em profunda melancolia, onde ele acreditava que eles entravam em contato com seus daimons ou daimones, a palavra grega que originalmente significava gênio, espírito protetor, anjo da guarda, e que posteriormente foi corrompida para a palavra demônio, mas no seu sentido original significa anjo da guarda. Sócrates, dotado de uma sensibilidade muito grande, costumeiramente travava diálogos com seu espírito protetor. Então vemos que a depressão é muito antiga, sempre existiu. Na Idade Média era considerada com o nome de assédia ou assídia, porque influenciava mesmo os padres, frades, freiras, religiosos, quando eles acreditavam que aquilo tratava-se de uma tentação de Satanás. O nome depressão só se tornou conhecido por volta do século XVIII e mais recentemente com as obras de Freud, do livro Melancolia e Luto e tantas outras obras que foram posteriormente publicadas. Mas eu estive viajando certa vez ao exterior e tive a grata satisfação de conhecer o primeiro presidente de casa espírita, sufista. Márcio Zouve, de San Diego, na Califórnia. Nós estávamos lá visitando minha irmã, eu tenho uma irmã que mora em São Francisco, e resolvemos aproveitar a viagem para fazer palestras. E ele me perguntou: Nazareno, por que tem tanta depressão no dia de hoje? E antigamente quase nós não ouvíamos falar desse mal, no interior, sobretudo. Por que é tão grave o problema da depressão hoje? Eu disse: Márcio, eu não sei a resposta, mas nós podemos arriscar alguns palpites. Primeiro, nós acreditamos que é em virtude da vida extremamente corrida que nós temos hoje. Estresse em excesso, ansiedade, angústia, em busca dos bens materiais que tentamos alcançar, de cuidar das nossas dificuldades, das nossas crianças, do nosso trabalho, de acompanhar o noticiário, nós não temos mais tempo. E talvez a depressão seja uma maneira que a natureza tem de nos obrigar a parar e fazermos a questão 909 do Livro dos Espíritos, a jornada ao mergulho interior, o autoconhecimento. Kardec interroga qual entre as muitas imperfeições humanas, me perdoe, Kardec interroga qual é o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. E Santo Agostinho lhe responde, um filósofo da vossa antiguidade,